Doc Sujo, o podcast do Submundo. Salve, salve, salve, salve! Aqui quem fala é o Infame Pig, esse aqui é o Doc Sujo. Doc Sujo, estou voltando com o meu nome que eu nunca deveria ter deixado antes, quando eu inventei de fazer o podcast nessa pegada aqui, eu coloquei o nome Infames, com Z, me achei o autenticão, o criativão, bonitão pra caramba, né? Daí depois eu fui descobrir que tem um grupo de rap na capital que chama Infames, e tem um podcast também, gringo, que chama Infames. E os dois bonitos usam Infames com Z no final, igualzinho ao que eu tinha pensado, e só que eu cheguei atrasado. Então, como eu sei como é ruim você se deparar com o seu nome, um nome que você criou ali sendo usado em outra fita, eu resolvi por mim mesmo já voltar a utilizar esse nome, que eu acho que até é mais legal, né, mano? Combina mais comigo até também. Eu já tive um canal com esse nome, eu já fiz alguns podcasts há muitos anos atrás com esse nome, quando eu tinha o home studio em casa ainda. E tamo aí de novo, é minha cara. Doc Sujo, pode chamar de Doc Sujo, pode chamar de Pig, pode chamar de Doutor Sujo, como já o João Gordo me chamou, e eu fiquei muito feliz como Matiete batendo palminha por causa disso. Aqui vocês vão sempre escutar o lado mais sujo e submundo da cultura. Vou procurar trazer pessoas que são envolvidas com a cultura de rua sempre, e que tem a agregar pra quem faz parte disso, pra quem tem isso correndo nas veias, né, mano? Essa é a nossa pegada. E já tem coisa, uns cara da hora marcado aí pra vir na sequência também, viu? Hoje já começo com chave de ouro, com uma dupla que toma conta de um dos sites, putz, mais importantes da cultura do hip hop. Porra, pensa bem, era lá no longínquo ano de 1999, a internet era uma novidade, era uma coisa tão distante ainda pra gente, principalmente quem tava no meio do skate, no meio do rap. A gente batia tanto de frente com parede, com tanta dificuldade para divulgar o nosso produto, e esses caras meteram a cara ali, a tapa, pra colocar na rua uma fita que até então era inimaginável, mano. Era inimaginável ainda, assim. O ano de 1999, a gente não tinha essa facilidade nem a futilidade das redes sociais. Não existia Facebook, não existia Instagram, onde todo mundo brinca de artista o tempo todo. Não existia sequer o Orkut, sabe? Não tinha nem ali a raizinha ainda batendo forte aqui no nosso país. E esses caras foram lá, meteram a cara, fizeram um bate-papo, que era a onda dos jovens do momento, e alcançaram um público muito maior do que eles imaginavam, tá ligado? Hoje eu tenho o prazer de conversar com o André e com o Gil, do site Bocada Forte. Puta merda, hein? Fala a verdade. Tem história, hein, mano? Porque são três véi falando de rap véi. Então aqui vai ter história. Mas antes de começar o cast, eu quero falar pra vocês nos seguirem no Twitter, doc_sujo. Você vai me achar lá, falando besteira, reclamando desse bando de nazista desgraçado. E poucas ideias, sempre com esses bando de pé no cu aí, e trocando uma ideia aí com quem quer falar de coisa construtiva, né? Com quem gosta de usar um pouco do cérebro. Usar o cérebro é sempre bom. Você então procura eu ali no Twitter, @doc_sujo, e eu tô montando um canal ali na twitch.tv/docsujo. onde eu jogo algum jogo que eu sou ruim e falo besteira e toca um som pesado e chama lá pra nós trocar uma ideia. Firmeza, firmeza. Então agora vamos escutar Histórias das Cavernas do Hip Hop Brasileiro com o André e com o Gil do site Bocada Forte. Firmeza, relaxa, acende aquele um que chapa e vamos pro cast. Opa, boa noite. Tudo boa certo? Noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? É justamente o que eu ia falar. É uma satisfação estar com vocês aqui. Tamo aí. Obrigado pelo convite. Quando vocês começaram, mano, era difícil pra gente fazer o movimento na rua já, né, mano? Porra, 99 que começou o site, né? Isso. O hip hop ainda ia explodir de verdade, né, mano? De ter espaço, assim, né? De ter aquela épocazinha ali, assim, que a gente viu festa, né, mano? É. Como que foi ali no começo, mano? Como que era a estrutura sua antes do Bocada Forte? Como que foi ali esse primeiro passo mesmo ali, ó? Então, meu... O primeiro passo foi muito louco, porque, tipo assim, eu sempre curti black music desde sempre. Desde sempre eu ouvia. Ia pros bailes e tal. E na verdade foi o que você falou. O hip hop não era uma coisa. Era uma coisa que ninguém conhecia, na verdade, né? Era uma coisa que nem o pessoal, os baileiros aqui do Brasil, de São Paulo, sabia da cultura hip hop, né? A gente curtia rap e não sabia o que era. O pessoal tocava e era isso. E em 92 teve uns amigos meus aqui da minha área que eles montaram um grupo e participaram de uma coletânea da Cascatas, abriram alguns shows pro Racionais e tal. E em 98 eles foram fazer uma turnê, na verdade, pelo Sesc. Eles foram convidados pelo Sesc e eles fizeram 24 cidades do interior de São Paulo. Fazendo uns raps sobre o Mário de Andrade, né? Eles musicaram alguns poemas do Mário de Andrade e transformaram em rap. E em 98, o pessoal da Trama estava fazendo uma coletânea de hip hop, ou rima forte, e chamaram eles para participar dessa coletânea. E foi justamente na época que eu estava na faculdade, né? Eu tava fazendo publicidade na época. E aí eu vi, meu, falei, pô, tinha que dar uma força pros caras, meu. Porque era uma oportunidade que os caras tinham de repente seguir o trampo deles, né? Porque sempre foi difícil o cara cantar rap no Brasil, né, cara? Difícil o cara estourar, principalmente no começo dos anos 90, né? E era o preconceito com o rap era muito maior do que é hoje. Aí eles foram participar dessa coletânea da Trama. E aí eu, na faculdade, comecei. Falei, eu preciso fazer algumas coisas e tal. Aí foi justamente quando tava esse boom da internet, né? Como começou a popularizar, assim, e tal. Aí eu não tinha computador em casa, não tinha nada. Mas eu tinha que comprar justamente por causa da faculdade. Você teve esse primeiro acesso do computador ali, né? Justamente. Eu fui, acho que, o primeiro cara da rua a ter um computador, assim, para os manos poderem usar, tá ligado? Que nessa época eu trampava num banco e tal, então eu tinha uma condição de adquirir algumas coisas que a galera não conseguia na época. Era bem difícil. Isso era época de Lan House, né, mano? Puta que pariu. Isso, foi antes da Lan House. As Teles, a empresa, a Telesp, né, que era a empresa em São Paulo, tinha acabado de ser privatizada, né? Você entra nessa história também da comunicação, da telecomunicação no Brasil, né? Porque as Teles tinham recém sido privatizada, né? Então, 99, tinha muita gente que nem telefone em casa tinha, não tinha nem telefone fixo. Você ter o telefone já era uma coisa, o povo alugava telefone. E foi justamente nessa época aí, tanto que a maioria das pessoas usava conexão discada, né? Era o que tinha. Se, ó, hoje em dia tem lugares, favela, lugar de periferia que não tem banda larga, imagina em 99. Não, era... Eu, aqui mesmo, na minha quebrada aqui... Demorou um tempo pra ter, cara. Demorou acho que uns 2 anos, se eu não me engano. Porque quando eu comprei o computador, eu usava o S-Robotics lá. Ficava fazendo aquela barulheira desgraçada pra sincronizar o sinal, cara. O barulhinho, né, mano? Pior. Mas, cara, como que era a estrutura sua? Era esse computador, a sua estrutura? E o que você usava de programa, mano? Quando você começou ali com aquele primeiro desenho do Bocada Forte ali. Então, meu, aí que começa a parada. Tipo assim, eu não sabia o que era internet. Eu não tinha nem ideia de como funcionava e tal. E aí eu fiquei curioso pra saber, meu, como o cara coloca esse monte de texto, imagem, desenho, aquele, né, o ratinho do UOL pulando pra lá e pra cá. Como é que o cara faz aquilo, cara? Aí eu fui atrás de um curso de HTML pra fazer a página na unha, aquela história toda. E aí eu já tinha falado com os caras a minha pretensão e tal. E aí eu comecei a viajar com os caras, entendeu? A maioria das cidades que eles se apresentaram, eu tava junto. Eu pegava o carro e ia atrás dos caras, ia de busão com os caras, pedia pra sair mais cedo do banco pra aproveitar a carona dos caras e eu viajei com os caras. Tirei muita foto e tal, gravamos algumas coisas direto da mesa. Foi bem interessante essa experiência pra mim, assim. E aí eu trouxe bastante material, né, recorte de jornal das cidades, entrevista, eu tinha muito material deles. E eu falei assim, meu, a gente precisa divulgar isso daí, cara. Aí eu fui atrás do curso, né, meu. E aí eu tô rabiscando lá na faculdade, meu, o que eu ia fazer, como é que ia, onde ia foto, onde ia logo, onde ia isso, onde ia aquilo e tal. E aí o Fábio viu fazendo, aí me perguntou o que eu tanto rabiscava, né. Eu falei pra ele, eu falei, ó, tem um site e tal, esse camarada de lá do Monte Azul, pá. Aí ele é um menino do interior, assim, ele não é da capital. E ele conhecia de hip hop bem pouco, assim, ele conhecia Taíde, Racionais, aquele basicão que tocava na FM, né? Que estourou no Brasil inteiro. Só que ele tinha uns amigos lá que moravam na cidade dele que os caras curtiam mais, já vinha pra São Paulo e tal. E aí ele viu rabiscando aquilo e tal, aí eu falei que eu queria fazer um site por urbanos e tal. Aí ele chegou e ele chegou e falou assim, ah, meu, eu te ajudo, cara, eu manjo um pouco de internet e tal. Porque como ele já tinha uma condição melhor, né, morava na Vila Mariana, tudo, ele já tinha um computador na casa dele, já tinha a banda larga, tudo, então foi... começou a facilitar a coisa. E aí a gente foi atrás de como registrar domínio, como fazer isso, como você abrir uma conta no servidor, quanto que era o servidor, aquela história toda. E aí a gente começou a rabiscar daqui, rabiscar dali. Aí um outro cara da faculdade também viu aquela... a gente trocando ideias, né, falando sobre hip hop, um mostrando foto pro outro, aquela história toda. Aí o outro cara chegou e falou assim, meu, o que, que vocês estão fazendo? A gente falou da história, tal, tal, tal. Falou, ah, beleza, meu, eu curto um grafite, pá, pá, pá. Aí o cara já fez o primeiro logo pra gente. E aí a gente, em maio de 99, a gente conseguiu colocar o site no ar, mas basicamente o que, que a gente usava era o front page, que era da Microsoft, que era um editor de HTML, bem, mas bem rústico mesmo, e o Photoshop. Era isso que ele usava. E pra gente subir as coisas lá pro servidor, a gente usava um programinha lá, o Qt FTP, e era isso. Era outra coisa, né, mano? Não tinha recurso nenhum. Eu lembro desse site aí que a gente tinha um canal aqui, tinha um mano que ele era... Família dele fazia fotolito, tá ligado? Uhum. Caiu pra gente fazer, né? Tava envolvido, caiu pra gente fazer as capas dos primeiros CDzinhos de rap aqui do Vale do Paraíba aqui, cara. Então a gente desenhou... Como que era mesmo? Vale das Rimas. Vale das Rimas. A gente desenhou lá no computador e eu achava um bagulho muito louco porque era aquilo. Tinha internet que funcionava e tinha meia dúzia de computador dentro de uma sala, né, mano? Já tinha rede lá. Não, já, eles já tinham, era uma empresa, né? Tinha uma empresa, a Focus Valley existe até hoje, é grande hoje em dia, assim. E tinha, porra, pra mim parecia a sala da NASA, né? Aquele monte de computador e ele fazendo os desenhos ali assim. Eu não manjava porra nenhuma, eu ficava só fuçando na internet, né, mano? Mergulhando na internet e o som era ficava tocando no site do Bocada Forte. A gente desenhando e deram o seu site que a gente tava aqui, a gente tava ali. Louco. Consumindo, né, mano? Consumindo mesmo ali, assim, ó. O comecinho, essa época, assim, foi muito importante, né, mano? Porque não tinha mais ninguém, né, mano? É, não tinha, porque quando eu comecei a... Tive a ideia de fazer o site e tal, eu fui pesquisar, né? Eu entrava no KD da vida lá e colocava hip hop, rap nacional, rap brasileiro e tal. Aí o que que aparecia? Apareceram meia dúzia de página pessoal, que os caras eram páginas de funk, né? O cara fazia página do Racionais, página do Taíde. E ficava nisso daí, você não encontrava mais falando de outros grupos, nem nada. E aí tem um fato interessante, que pouca gente sabe disso, mas na verdade o Bocada Forte não era pra ter se chamado Bocada Forte. Na verdade, era o nome ia ser Bocada Cibernética. Aí eu fui fazer uma pesquisa no Registro BR, que é onde você comprava o registro na época, né? Tipo assim, você registrava o nome na época. Só tinha elas, não tinha outros. E aí, se eu fui buscar esse nome, já tinha registrado. E era do pessoal do Pavilhão 9, era do Rossi. É mesmo, porque Bocada Forte é mais legal, hein? Pois é, cara. Aí a gente colocou, falei, vamos colocar Bocada Forte então, pra não perder o Bocada, porque eu queria colocar Bocada justamente por causa disso, né? Pra ter um... Caracterizar um lugar mesmo, assim, tá ligado? Um ponto de encontro, sei lá. E a identificação com o movimento, né, mano? Justamente. Mano, e a divulgação nessa época, assim, não tinha patrocínio. Isso aí, a gente, no começo, a gente sabe que não tinha nada, assim. E não tinha nem como quem... O povo não sabia que existia isso, mano. É, então, na verdade, o que que aconteceu? A gente colocou o site no ar e já pensamos como a gente ia divulgar o site. É porque não tinha Google na época. Não tinha Facebook, não tinha nada. Era, naquela época era só mato, só tinha mato na internet. Aí, meu, a gente fez um flyerzinho em preto e branco mesmo, assim, que a gente não tinha grana pra fazer um flyer numa gráfica legal, em offset, usar foto, nem nada. E aí a gente foi numa copiadora, fizemos lá, sei lá, 200 flyerzinhos na Xerox. E pra onde a gente entregava pro pessoal. A gente ia, ó, teve show dos África Brasil aqui perto. Aí colou uma galera, a gente entregava, ó, entra no site e tá, tal. Aí muita gente olhava torto pra gente, tipo, meu, internet, cara, site, puta bagulho de boy, hein. É. Mal sabia que os caras, que a gente sofria pra fazer o negócio, mano. Aí chamava atenção pra caramba, né, mano? Já chamava. Ah, não, chamava. Aí depois, e tipo assim, a gente nunca, na verdade, a gente nunca teve um patrocínio, assim, entendeu? Então, eu trabalhava no banco, pagava as contas que tinha pra dar, pra pagar e... Ah, precisa comprar, sei lá, precisa... colocar gasolina no carro pra ir cobrir um show lá em São Bernardo. Ah, vamos aí. E precisa comprar uma máquina fotográfica. E vamos fazer uma vaquinha pra comprar uma máquina fotográfica. E aí, a primeira máquina fotográfica que a gente comprou, cara, foi uma máquina digital já. Ali parecia que a gente era de outro planeta, mano. A gente chegava nos eventos pra fotografar. Quando a gente sacava da máquina, que os caras viam aquela telinha de LCD, meu, os caras olhavam assim, tipo, porra. Era a Mavica? Era a Mavica? Não, era uma Olympus. Lembra de uma Olympus pequenininha? Olympus, é verdade, é verdade. A Mavica veio depois. A Mavica veio depois, era uma Olympus, que ela nem tinha, era um flashcardzinho que usava o bagulho. Não tinha nem não era nem disquete, mano, o bagulho. Quando que foi que o Gil... Quando que foi que você entrou na parada, mano? Cara, eu entrei em 2000. Eu lembro bem até a data, porque... Assim, quando eu entrei, eu não lembro... Eu lembro o mês, né? Foi abril. E eu também era assim... Eu tinha computador em casa, porque a minha irmã trabalhava com computador. Então, ela tinha um computador dela. Ela precisava ter, né, o computador. Só que eu nem... Sabe o que eu fazia no computador? Jogava paciência. Era o Windows 95 ainda. Eu jogava paciência, jogava o campo minado e ficava brincando com o hominho da ilha, tá ligado? Aquele hominho lá que nunca saía da ilha. O náufrago. Aí eu ficava fazendo isso no computador. Tinha internet. Ela tinha lá os navegadores, né? Tinha o Netscape e o Explorer, né? Mas eu nem sabia, não tinha o que fazer. Eu entrava e falava, mano, não tem o que eu ver aí. Não fazia sentido pra mim usar, tá ligado? E aí um dia, escutando a rádio, a 105, porque aí o Bocada já tinha uma proximidade, né? Eles conseguiram já uma proximidade com o pessoal do meio, né? De rádio, com os grupos e tal. E aí um cara da 105, o Chitara, ele fazia uma participação no programa onde ele dava dicas, né, de coisas, falava sobre as coisas que estavam acontecendo e tal. E aí ele falou de dois sites, falou do Bocada e falou do site do Public Enemy, o Bring the Noise. E aí o Chitara falou desses dois sites, né, o Bring the Noise e o Bocada. E aí eu só entrava nesses dois. Só fazia isso, não entrava em outra coisa na internet. Eu só entrava nesses dois, tá ligado? E o Bocada nessa época, ele já era interativo, né? Ele já era muito interativo. Ele já tinha uma opção de você escrever um texto sobre qualquer coisa. Tinha uma seção que chamava Ponto de Vista. E eu já gostava de escrever, né? Eu fazia fanzine e tal. E aí eu entrei nessa seção Ponto de Vista e vi que tinha várias opiniões, né, mano? A galera escrevia, tinha o nome do cara assinado e tal. Aí eu vi que tinha opção pra você escrever. E aí eu escrevi, e na hora escrevi e tal, aí enviei, na hora entrou no ar. Mano, imagina, naquela época, tipo, você vê um bagulho desse e fala, caramba, mano, já tá no ar, eu acabei de escrever, o bagulho já tá, tipo, já tá comum. Tá ligado? Eu falei, mano, que bagulho louco. Aí comecei a escrever, tá ligado? Pegava os bagulhos que eu tinha escrito, que eu fazia fanzine, e escrevia as coisas em caderno. Falei, mano, vou pegar os bagulhos que eu escrevi aqui, vou passar pra esse site aqui, vou ficar enviando, vou ficar enchendo esse negócio de texto, tá ligado? E aí fiquei fazendo... E aí depois de um tempo, isso já era acho que 99, finalzinho de 99, quando eu comecei a usar, eu acho. Aí no começo de 2000, janeiro, fevereiro, esses primeiros meses, já tinha o bate-papo. Tinha a sala de bate-papo no site. E aí entrava no bate-papo e trocava ideia com não eram várias pessoas, mas algumas pessoas você trocava ideia ali no bate-papo. E o Bocada tinha uma participação, o bate-papo do Bocada tinha uma participação na 105, na rádio, né? Na rádio, o cara falava do pessoal que tava no bate-papo. É, eu lembro, mano. Tá ligado? Dava um salve no bate-papo. Eu lembro disso aí, eu escutava muito a 105. Então, e aí incentivava... a ficar ali no bate-papo. E aí, no dia 14 de abril, que eu lembro o dia, porque no dia 15 foi o show, aquele show da 105, que teve os caras do UTEM, que teve a Guerra de Lata, tá ligado? Eu ia nesse show, e um dia antes do show, eu tava no bate-papo, trocando ideia, né? Tipo, fazer contato, ah, quem vai, não sei o quê, aqueles assuntos. E o Fábio tava no bate-papo, mas não tava com o nome dele. Tava com um nome lá, anônimo lá. E aí, troquei ideia com ele. E aí, ele falou, pô, legal, você conhece os negócios, não sei o quê. Tá, vamos marcar, a gente se encontrar, vamos trocar ideia. Você vai no show amanhã? Eu falei, vou. Mas aí os caras, ele e o André, né, eles já iam com credencial, né, mano? Eles já estavam envolvidos, né? Então não tinha como trombar ele lá. Eu ia estar na pista, né, mano? Não tinha como trombar. Aí beleza, foi no show. Aí na outra semana nós trombamos. Aí se encontramos, conversamos. Ele, não, beleza, você... Agora você faz parte. Tipo assim, já me deu uma configuração de e-mail... Porque eu acho que eu tenho até o papel guardado até hoje, tá ligado? Configuração de e-mail, SMTP, POP, mano. Eu vi aquilo, eu falei, mano, o que é isso, mano? Como que eu faço isso aqui, mano? Não, você entra no Outlook Express, que é um programa que tem no computador, não sei o que. Cheguei em casa, mostrei pra minha irmã. Falei, mano, o cara me deu isso aqui, ó. Falou pra eu fazer um e-mail, tá ligado? Tenho que fazer um e-mail. Aí minha irmã foi lá e configurou pra mim, né, mano? SMTP, tudo, não sei o que. Tem um e-mail. Falei, caralho, mano. Agora eu tenho e-mail, caramba, faço parte, tá ligado? Você, tipo, caipira, né, mano? Falei, caramba, e aí foi assim, tá ligado? Entrei em abril de 2000, mas sem... Você entrou bem no começo. É, bem no começo. É, se eu não me engano, eu acho que foi isso, esse show aí, acho que foi em 2000 mesmo, né? Eu acho que foi. Esse show do Tem aí. Não fala em show do Tem, que eu já começo a lembrar do show que nunca vai existir, cara. Nossa, mano, eu não acredito nisso, cara. Eu comprei o ingresso, sei lá, uma semana antes de fechar tudo e acabar o mundo. Mas você conseguiu pegar o dinheiro de volta? E aproveitando, falando dessa época aí, tem aquela parada que a gente já falou. Eu tinha o computador em casa, mas não tinha internet e não tinha telefone fixo. Então era só conexão de escada, depois da meia-noite, que era mais barato. Uhum. E não tinha nem telefone fixo em casa. Até eu fui conseguir ter banda larga em 2003 ou 2004, acho, mano, que foi ter, tá ligado? Demorou pra caralho. Então era só conexão de escada. Tinha dois tipos de navegador. O site tinha até esse problema, né? De você tinha que acessar no Netscape, era de um jeito. Você acessava no Explorer, era de outro, tá ligado? Nossa, isso aí me afastou por muito tempo de ficar fuçando de verdade, sabia, cara? Isso aí me dava preguiça, cara. É. Era ruim isso. Aquele Netscape. Netscape era uma porcaria, mano. Ah, mano, eu acho que o Netscape é melhor do que o Internet Explorer, cara. É que a Microsoft conseguiu dominar o bagulho. Não, hoje, se você pegar hoje, mas os sites, como ele era maior, o Explorer, por que eu achava ruim? Porque as coisas não rodavam igual no Netscape. Ah, sim, é diferente. Por causa disso, entendeu? Porque as pessoas faziam, quando você ia criar o site, você fazia... A versão. Pensando mais no Explorer, né? Porque era o que era mais usado. Isso. E até eu estudei um pouco de HTML por conta própria, tá ligado? Que eu vi que tinha os negócios, que tinha os códigos, não sei o quê. Peguei um livro e fui aprendendo, tá ligado? Fazendo HTML, fazendo as coisas também pra aprender os negócios do site, né? As configurações, tudo. Outra coisa, né, mano? É, outra coisa. Nesse tempo, a gente entrou numa época de... Que a gente viveu um boom de tudo, né, mano? Teve uma injeção em tudo, na economia e tudo, e cresceu. Cresceu o site, cresceu as festas. É, assim, uma coisa que é... O 99 é um ano interessante, uhum. Porque em 99 não foi só o Bocada, né? A revista Rap Brasil também começou em 99. O jornal Estação Hip Hop também começou em 99. O outro site, o Real Hip Hop, se eu não me engano, não tenho certeza se foi no final de 99 ou começo de 2000. Mas foi. É, ele estava aqui para eu falar desse pessoal aqui até, tá? Então, e foi muita coisa nessa área, foi nessa época, assim, né? 99 foi um boom mesmo. Foi muita coisa. A gente foi perceber isso depois, né? Depois que a gente foi ligar os pontos, né? Falar assim, porra, mas também, ó, isso aqui em 99, não sei o quê. Depois que a gente foi perceber na hora ali, a gente você não tinha contato com todo mundo, mesmo já tendo a internet, né? Você não tinha o contato ainda. Não sabia onde estava chegando, né? É, não sabia. Não, essa parada é muito louca, o Pig, porque é o seguinte, mano. Você perguntou como a gente fazia para divulgar e tal, e o Gil falou da 105, eu lembrei de uma parada que a gente fazia, cara. É, você que ouviu a 105, você sabe, tinha o programa do Nuno Mendes lá, né? Tinha, a gente ligava, o pessoal ligava e ele falava, ó, manda um salve pro pessoal, tá, tá, tá. Aí, o que a gente fazia? A gente ligava lá e ficava tentando. Na hora que a gente entrava no ar, beleza, ó, aí pede uma música aí. Ah, pedia a música que você tinha que pedir, a gente nem tava ligando pra que música pedir. E aí tinha a hora do salve, né? Ó, vou mandar um salve pra quem? Aí ia lá, vou mandar um salve pro pessoal lá do Jardim Monte Azul e pro pessoal do www.bocadaforte.com.br. Naquela época, a 105 pegava mais de 250 cidades, mano. Então, quem tinha internet ia ter que entrar no site pra saber o que era, tá ligado? Uma época de ouro nossa aqui, né, cara? Dos anos 2000 e pouco ali, assim, que teve o hip hop tomando conta, pelo menos pra gente aqui em São Paulo, né, mano? Eu acredito mais aqui em São Paulo, Brasília, né? Porto Alegre teve bastante, né? Nessa época, assim, né? Mas pra gente aqui em São Paulo virou o nosso estilo de vida de uma forma muito forte, né, cara? Caracterizou, sei lá, você fala hip hop, você lembra desse jeito aqui, né, mano? Sim, sim. E o que rodou ali, assim, de destaque pra vocês ali nessa época, mano? Você fala, caralho, mano, eu não boto fé que por causa do site, por causa disso aqui, tá rolando isso aqui comigo. Ah, o bagulho é muito louco, cara. Porque como o Gil comentou que surgiram várias mídias, né, falando sobre hip hop e tal, um belo dia o telefone do Fábio toca... E era um cara chamado Gil. O Gil falou assim, ah, então, eu sou aqui do Diário Popular e eu quero fazer uma matéria com vocês sobre o hip hop e a internet e tal. Blá, blá, blá. E aí o cara fez uma entrevista com a gente, cara. Tipo, né, aí a gente contou a história do Urbanos e tal, pá. E a gente foi a capa do caderno de informática do Diário Popular, cara. Isso daí foi um bagulho muito louco, mano. Porque o Diário Popular... Tipo assim, a gente deu a entrevista hoje. O jornal rodou pra amanhã, pra sexta-feira, por exemplo. Quando foi no outro dia, o pessoal do SBT ligou pra gente, querendo marcar entrevista, pra gente dar entrevista e falar sobre o site, tá ligado? Como a gente teve essa ideia, parará. Essa mesma parada que você tá... que a gente tá conversando agora. Só que foi o Silvio Santos, né? Só que... É, quase. Foi um funcionário do Silvio Santos. Puta, mano, me desculpa, cara. Depois disso daí, a gente estourou, cara. Aí uma pancada de gente começou a procurar a gente e tal... E as coisas ficaram mais fáceis, entendeu? Tipo, sei lá, igual o show da 105 mesmo. A gente chegou, ligou lá e tal. Falou, meu, a gente quer cobrir e tal. Ah, pessoal, beleza. Fizeram a credencial de imprensa, eu tenho ela até hoje aqui em casa, tudo. E você não tá no meio do pessoal, assim, é muito engraçado, cara. Porque você sempre esteve do outro lado, entendeu? Você sempre tava no meio da galera, assim. vendo shows, participando, passando aquele perrengue maldito. E de repente você tá lá fotografando o cara de pertinho, cara. Você entra no camarim, você troca ideia com o cara, você fotografa, você toma água com o cara, e aí rola aquela amizade, tá ligado? É uma parada muito louca, mano. Que aí muitas vezes você é visto pelas pessoas com outros olhos. E tipo assim, eu mesmo, várias vezes eu parei pra pensar assim, porra, mano, o Bocado me trouxe aqui nesse lugar, cara, tá ligado? Tipo, você vendo uma batalha de break, assim, com vários b-boys ferrado, e você não acreditando que você tá ali, tipo, vendo bagulho de camarote, tá ligado? É uma parada muito louca, cara. E no outro dia você postar tudo aquilo que você viveu e compartilhar com a galera que não tinha informação, tipo, o pessoal do interior que não podia vir, o pessoal de outros estados e tal. Então, essa interação que é legal, sabe? Isso trouxe dor de cabeça também, ou não? Como que foi? Mas daí faz parte, mano. Como... Faz parte, né? Eu não sei se é um modo brasileiro ou se é uma coisa, uma característica do hip hop, cara, mas tipo, os caras não conseguem se unir de jeito nenhum, né? Um cara faz uma coisa, o outro fala, não, aquele tá ruim. Aí o cara, não, mas você é pior. Aí fica aquela história toda. É pior do que partir de esquerda, mano. É pior do que a esquerda brasileira, é verdade. Puta que o pariu, mano. É, mas ainda assim trouxe mais coisa boa do que... A gente nunca teve muito problema com as dores de cabeça, tá ligado? Tinha as dores de cabeça, mas a gente seguia, tá ligado? A gente não ficava se preocupando muito com fofoca. Nunca teve nada sério, não? Tipo coisa séria, assim, porra, mano. Processo, não. Uma fita cabulosa. Teve ameaça, assim, de processo, tá ligado? A coisa de os caras de ameaçar, de falar, ó, se fizer tal coisa, a gente vai processar, mas foi bem no comecinho, mas não foi nem coisa com a gente, né? Foi de uma matéria que a gente fez, que o cara falou algumas coisas sobre uma outra pessoa, e essa outra pessoa se ofendeu, e aí disse que ia processar o cara, né? Não processar o site passivo, processar o cara, porque o que ele tá falando não tem nada a ver, tá ligado? Que bom, né, cara? teve um pouco disso, assim. Mas a maioria foi coisa boa, né? Que nem você falou pro André, assim, o que marcou. Já no comecinho, assim, 2001... Eu entrei em 2000, né? Tipo 2001 ou 2002, eu não lembro direito o ano. Mas foi bem no comecinho. Como, assim, eu fiquei nesse começo que eu entrei, mesmo ainda... escrevendo pro site e tal, eu ainda não usava muita coisa na internet. Eu não gostava, tá ligado? Não sei se que não gostava ou que não tinha costume, ou às vezes também influenciava esse negócio de não ter a banda larga, tá ligado? Então eu usava pouco ainda. Mesmo assim, eu ainda usava pouco. Então eu continuava naquele negócio de entrar no Bocada e no site do Public Enemy, o Bring the Noise, tá ligado? Eu entrava muito nesse Bring the Noise, porque o Public Enemy sempre foi também um grupo... à frente, né? E eles sempre atualizavam, sempre tinha conteúdo. E aí, fuçando no Bring the Noise, eu vi o e-mail do Chuck D. Tinha um e-mail lá do Chuck D. Aí eu pensei, pra mim, porque assim, pra mim era muito, era meio até que inocência, tá ligado? Eu falei assim, o e-mail do cara tá aí, é só eu pegar, mandar um e-mail pra ele, já era. Mando um e-mail pra ele, ele vai receber e vai entrar em contato, né, mano? Aí peguei o e-mail dele lá no site e mandei o e-mail pro cara. Eu sou do Brasil, sou do site e tal, queria trocar ideia, a gente fazer matéria, fazer alguma coisa, né? Mandei o e-mail, o cara respondeu, mano. O cara respondeu e fez o contato, tá ligado? Acabou não rolando matéria nem nada. Mas aí depois, na segunda vez que eles vieram pro Brasil, quem fez o contato foi através da gente. Ele lembrou do e-mail ali. Ele lembrou do e-mail e ele mandou um e-mail falando assim, eu vou pro Brasil e a gente não tem show em São Paulo, a gente só vai tocar no Rio de Janeiro, eles iam tocar no Team Festival, que era o antigo Free Jazz, né? Eles iam tocar no Team Festival, mas só ia tocar no Rio de Janeiro, não ia ter show do Public Enemy em São Paulo. E aí ele falou, a gente tem uma data livre pra fazer o show em São Paulo, são tantas pessoas, o cachê é tal... E a passagem é só pagar a passagem do Rio de Janeiro para São Paulo e de volta. Pronto. E aí a gente fez contato com a galera daqui, a galera da Chocolate, que fazia as festas. E aí aconteceu. O segundo show do Public Enemy no Brasil, que foi através de nós, tá ligado? Aí sim, hein? É, e foi logo no comecinho, se eu não me engano, esse show ele foi 2003, acho que foi 2003 o Public Enemy, se eu não me engano, 2002 ou 2003, foi bem nessa época aí, e foi outro negócio, e aí depois disso aconteceu vários, né, mano, mas esses assim mais do começo que marca mais, né? Sem querer, querendo, né? Tipo assim. Sem pretensão nenhuma. Toma aí a chance, né? É. É, e outra coisa, né, não é, Pig, porque a gente sempre prezou por qualidade, cara. Né, qualidade em tudo. Assim, a gente, lógico, naquela época as coisas eram difíceis. Né, a gente não tinha um fotógrafo 24 horas com a gente. A gente se virava pra fazer os bagulhos, tá ligado? A gente pegava e fizemos amizade com fotógrafos, fizemos amizade com outras pessoas. E a pessoa começou a ajudar a gente, cara. Isso daí foi importante pra caramba também, sabe? Pessoas que não eram do meio do hip hop, sabe? Mano, e como que foi assim, pô, a adaptação, né, mano? Quando começou a chegar a rede social, isso deve ter batido de frente com o que era muito importante, que era o chat ali, né, mano? O bate-papo, né? O chat era o bate-papo, né? Começou a chegar a rede social, o Orkut. Do bate-papo, ele parou, ele já, na época que começou a rede social, já no Orkut e tal, não tinha mais o bate-papo. Tinha a sala de bate-papo, se eu não me engano, tinha a sala no UOL. No UOL, é. Tinha a sala no UOL, que era... foi uma continuação da sala do Bocada, mas a movimentação não era a mesma mais, né? Não era a mesma movimentação na sala que foi naqueles primeiros anos, né? E aí quando veio o Orkut, a gente... Na verdade, o Bocada nem era tão ativo assim no começo no Orkut, né? A gente tinha as nossas páginas pessoais e tinha também, né? Era a comunidade, né, que você fazia, né? Tinha comunidade, mas não era... Ainda nessa época do Orkut, ainda não tinha, assim, como é hoje, tá ligado? Da galera. A galera ainda usava os sites, né? Eu conseguia ficar estressado. Eu conseguia. Sabe na onde que eu fui cair? O submundo que eu fui cair no Orkut, mano? Vocês não acreditam, cara. Eu virei Anjos do Orkut. Vocês lembram o que é isso, cara? Eu lembro. Eu tinha uma merda de um fake naquilo lá, ficava denunciando o retardado nazista. Mesma coisa que eu faço hoje, cara. Eu tenho um sério problema psicológico, cara. Eu fico até hoje, cara. Anjos do Orkut. É o caçador. É o justiceiro. Mano, mas falar pra você, hoje em dia não tem como, né, cara? É importante ter um posicionamento, né, irmão? Não tem como quieto, né, cara? Hoje em dia, então, assim, mas... Você vê, né, mano? Na verdade, eu tava vendo isso aí acontecendo. Porque já era uma praga esse negócio. Já tinha ali, assim, já tinha muito. Quando na época do Orkut tinha muito fake, né, mano? E aquilo ali era a explosão do preconceito, a explosão de todas essas merdas que a gente vê aberta hoje com carinha bonitinha, né? Exatamente. Já era o começo mesmo, você falou a real. Ali já era o começo, porque já tinha muita coisa, né, nessas comunidades que é os grupos, né? Tinha a comunidade do Orkut, Olavo de Carvalho nos odeia, meu amigo. Ninguém acreditava, todo mundo dava risada daquelas idiotices dele lá. É. Já tinha mesmo. Tinha um monte de porcaria, tinha coisa de pedofilia já tinha um monte de coisa. É. Na verdade, evoluiu junto com as outras coisas que evoluíram também, né? E assim, isso que você falou, eu acho que quando não só o Bocada, mas todos os sites começaram a sentir isso, 2009 e 2010, né? Eu acho que começaram a sentir assim que o Facebook começou a ficar mais popular aqui no Brasil, né? Sim, 2010. É, que aí não foi só o Bocada, né? Eu acho que todos os sites, até os grandes, né? Ele engoliu. Até, principalmente ele engoliu, né, mano? Engoliu. É, porque até site gringo sumiu, cara. É. site gringo que faliu mesmo, parou. Não, e até se você for buscar, até site de artista, assim, né? Hoje em dia, que nem nessa época, os artistas demoraram, né? Principalmente os do rap, eles demoraram para se preocupar em ter um site, em colocar as coisas na internet, né? E quando começou a rede social, os que tinham já não tinham mais a preocupação de ter, tá ligado? Na verdade, o cara tinha um site só para ter uma agenda, para ter um release, o pessoal pegar foto, alguma coisa assim, mas se você for ver hoje, nem os artistas eles têm essa preocupação de, vou ter um site meu. Não tem mais muito essa preocupação, né? Não tem, concentrou ali dentro da rede social. E principalmente pro artista, e isso foi um pouco que prejudicou os sites, né? Porque o artista com a rede social, ele não precisa mais de intermediário, né? O cara publica as coisas dele ali, ele acaba tendo mais audiência do que o próprio veículo de comunicação. Eu ia perguntar disso aí, mano, de como que foi se adaptar, né, mano? Porque não tem, sinceramente, assim, eu não me vejo entrar num TikTok da vida, tá ligado? Tá ligado? É uma coisa assim, tipo, não dá, eu sou velho pra isso. Não é, deixa a molecada tá fazendo mais lá, fizeram esvaziar o comício do Trump lá. É o melhor do que punk velho. Que velho tá tudo aí reaça pra caralho. E assim, pra vocês se adaptarem, tá ligado? Chegar pra durar até hoje, assim, tem que ter toda uma adaptação, assim. Na verdade, nessa época aí o que que acontece? 2009, mais ou menos, 2010, eu saí. Eu não tava mais no Bocada. O André também, né, ele pode falar aí, ele também tava, mas não tava atuante como era antes. Então, nessa transição aí de rede social, acabou ficando um outro pessoal. Um outro pessoal que acabou ficando uma galera até mais nova, né? Acabou cuidando e fazendo essa transição, ficou muito assim com ele, né? Não foi muito a gente, né? O André até pode falar, acho que melhor. Na verdade, eu tava pensando aqui, não foi uma transição, né? Porque se tivesse tido uma transição, uma transição gradual, uma coisa gradual, acho que talvez eles... a gente não teria sofrido tanto, entendeu? Mas o que que aconteceu? O Gil saiu, foi cuidar da vida dele, né, fazer os trampos dele, porque, tipo assim, o Bocada nunca deu dinheiro, nunca. O pessoal sempre pensou que a gente era boy, não sei o quê, mas a gente nunca deu nada com o Bocada. Só pensa que é boy quem fazia o rap, o hip-hop nessa época, quem não fazia. Pois é. Só quem não fazia, irmão, porque a gente que tomou borrachada, literalmente, tá ligado? Não, e assim, e nesse lance, é tão boy, que a gente fez, construiu um respeito e uma credibilidade, tá ligado? Na rua. É verdade. Não foi online que a gente construiu essa credibilidade, o respeito que a gente conquistou, tá ligado? A gente não construiu isso online, a gente construiu isso na rua. Pode crer. Porque a gente sempre que possível, a gente encontrava com o artista, né? A gente não tinha esse negócio de mandar e-mail e, depois você me liga, a gente grava um podcast e tal. Não tinha isso, você tinha que... A gente, hoje em dia, você vê até um cara que tá começando já tem assessoria, tá ligado? A gente não passava por assessoria, por empresário, tá ligado? A gente falava direto com os caras. É que hoje em dia eu vejo que tem uma galera criando um problema pros artistas e se apresentando como a solução, tá ligado? Então o moleque tá começando, a pessoa vai lá e fala, tem um problema aí, você precisa se organizar, você precisa ter o material, não sei o quê. Aí o cara, puta, é mesmo? E eu sou essa pessoa. Tá ligado? A pessoa, ela te apresenta um problema e ao mesmo tempo ela se apresenta como uma solução. E nessa época, assim, não que não tinha. Tinha, lógico que tinha. A gente, para fazer cobertura de evento, tinha que falar com assessoria de imprensa e tal. Mas a gente, como a gente estava sempre em contato com o pessoal, a gente pulava, tipo, ah, você tem assessor? Não, mas não vou falar com ele, vou falar direto com você, tá ligado? Era meio que, como a gente era alternativo, né, mano? Era mídia alternativa, a gente não é, até hoje, né? A gente não é uma mídia convencional, uma mídia igual qualquer outra mídia, tá ligado? A gente era alternativa, a gente era independente. Então, o nosso contato era dessa forma, era direto com o cara. Liga, pô, ah, trombei o cara no show, trombei o cara na rua, fui num evento, ou então, eu sou do site e tal, queria seu contato pra fazer uma entrevista com você, você vai lançar um disco, não sei o quê, era desse jeito, tá ligado? Era a galera que a gente conheceu, que a gente fez contato, foi tudo dessa forma. Doc Sujo, o podcast do Submundo. Mano, vocês se afastaram um tempo do site, e aí como que foi isso aí? Tinha um pessoal tomando conta? Quanto tempo que vocês voltaram a mexer com isso? É, assim, a gente voltou a se reunir em 2019, né? A gente voltou a se reunir ano passado. E aí a galera, a gente teve uma conversa com algumas... Porque na verdade não tinham muitas pessoas... Cuidando eram poucas pessoas, tinha muitos colaboradores, como o Bocada sempre teve. O Bocada sempre teve muitos colaboradores, sabe? A gente não dá nem pra gente contar, tá ligado? A quantidade de colaborador que o Bocada teve, não só no Brasil, como fora do Brasil também, tá ligado? A gente sempre teve muitos. Então, quando a gente voltou, tinham poucas pessoas cuidando, acho que, na verdade, eram duas, né? O Noise e o Bruno Gil. Na verdade, eram as pessoas que cuidavam mesmo, que administravam, que viam a parada da administração, essas coisas de domínio, coisa técnica, né? Agora, colaboradores tinham vários, alguns colaboradores continuam. Só que o colaborador é aquilo, ele colabora quando dá, tá ligado? Não é nada, não é uma coisa fixa, tá ligado? O cara é colaborador. Então, colaboradores ainda tem alguns que continuam. E, na verdade, pra gente, todos continuam, né, como colaborador. Porque a hora que o cara quiser mandar alguma coisa, o espaço tá aberto, né? As portas nunca se fecham pra ninguém, né? Desde o começo, a gente nunca fechou a porta de, ah, tá, o cara nunca mais escreve aqui, nunca mais manda uma matéria. Não, as portas continuam abertas pra todo mundo. Mas o Bruno Gil, que era o menino que tomava conta e tal... Saiu, né? Não faz mais parte. E aí voltou a gente, né? Eu, o André, o Corte Certo, o Noise, que já tava, né? E continuou. O Dico, né? Voltou. E tem outras pessoas que a gente fez contato ainda. A Érica, né? Que sempre foi colaboradora também e continua colaborando. O Arthur, que era um que eu nem conhecia, ele entrou quando eu não tava mais, e ele agora, ele continua, fez até um podcast esses dias pro site. Então, os colaboradores continuam, né? Continuam sempre com as portas abertas. E falando de colaborador de hoje, assim, tem coisa das mulheres no Bocada Forte, né, mano? Coisa nova das mulheres, né? Na Twitch, né? Na Twitch vai estrear o programa da Luciene com a Érica, com a Gisele, Fernanda. É uma galera. Não vou lembrar o nome de todo. É Fernanda, né? É Fernanda, né, André? É o nome da menina? É Paula, né? Acho que é Paula, é isso, Paula. E aí elas vão fazer um programa, Urumilar. Na verdade, não é um programa só de mulheres, mas a maioria são mulheres, né? Então vai ter muito essa visão feminina sobre temas variados, tá ligado? Mas sempre como a maioria são mulheres, vai ter muito uma visão feminina. O nome do programa é Urumilá. Estreia, não sei quando esse podcast vai no ar, mas o programa vai ser toda segunda-feira às 20. A primeira edição vai ser no dia 7 de setembro. Mas fora isso, a Luciene já vinha escrevendo algumas coisas, né, pro site e pra revista, né, Boca da Forte, que a gente voltou a fazer a revista também, ela também vinha escrevendo pra revista. A Érica também sempre fazendo matérias, sempre com a visão feminina e sempre valorizando, né, as mulheres, seja qual área for, tá ligado? Na música, no grafite, na dança, ela sempre faz matérias assim voltadas para as mulheres. Não que ela faça só isso, né, mas ela procura valorizar mais as mulheres. E o Bocada sempre teve, né? E isso é uma coisa do Bocada que não foi planejado, tá ligado? A gente não planejou, tipo, ah, vamos dar espaço para as mulheres. Não, não foi uma coisa pensada. Aconteceu. O Bocada sempre teve mulheres por perto e fazendo e produzindo conteúdo, tá ligado? E isso aconteceu naturalmente, né, mano? Não por visibilidade imposta. E pra gente foi natural. Por exemplo, se você buscar no YouTube ou no site mesmo, a gente tem o vídeo da gente quando a gente recebeu o prêmio UTUS, né? Em 2001 a gente ganhou o UTUS, a gente concorreu, é muito louco isso, a gente concorreu com a Rádio 105, a MTV, que é televisão, a Rap Brasil, que é revista, né, que é mídia escrita, impressa, né, e o Real Hip Hop, que é um site. Nós concorremos com todos esses, todos os veículos, todos os tipos de mídias, e a gente ganhou em 2001. E o prêmio na hora de receber ali a Ingrid, que agora voltou a ter contato com a gente e tal, a Ingrid, que era uma colaboradora também, fazia parte da equipe. Na verdade, a Ingrid era parte da equipe, né, ela não era colaboradora, né, mano, era da equipe. A Ingrid recebeu o prêmio ali, tá ligado? Foi a mulher que recebeu o prêmio. Não foi nada planejado, tipo, ah, não, o prêmio da a gente recebeu o prêmio das mãos do Nelson Sargento. O André tem até hoje, até o prêmio é guardado. A gente recebeu das mãos do Nelson Sargento, né, que é da Mangueira. E entregou pra Ingrid o prêmio. E aí depois deu entrevista na MTV. Quando deu entrevista na MTV, a Ingrid que falou, tá ligado? Que deu entrevista. Então as mulheres sempre teve. Tem a Áurea, que é de Minas Gerais, que é deputada federal, ela era colunista do Bocada. Hoje ela é deputada federal. Outra mulher também que fez, tem várias, tá ligado? Foi muita, a jornalista, a Raquel, que também fazia várias matérias, uma outra menina do Rio Grande do Sul, a Milenka, que fez as primeiras matérias no Bocada, matéria internacional, sabe? Era boa parte do conteúdo produzido, assim, muita coisa foi feita por mulheres, então não era uma coisa planejada, né? Pra gente acontecia naturalmente, não era igual o pessoal falar hoje, oh, tem que ter diversidade, tem que abrir espaço para as mulheres. Não, a gente não nem existia essa discussão, tá ligado? Esse tipo de discussão nem existia entre a gente, de falar assim, oh, vocês não acham que está faltando mulher? Não, não era o equilíbrio, ele já existia naturalmente. A gente nunca parou para discutir assim, oh, então, vocês não acham que a gente tem que chamar umas minas aí para participar? Não, acontecia, tá ligado? Acontecia, e se a gente for buscar mesmo assim uma estatística de colaboradores, de colunistas, de fotógrafo também, né? Porque a gente tinha fotógrafas, né? Se a gente for buscar uma estatística, cara, eu acho que a maioria dos colaboradores e que fez parte da equipe, a maior parte foram mulheres. É verdade, tinha aquela coisa, né, meu? A gente nunca, é que hoje eu falo, a gente nunca pensou em, ah, não, vamos pegar umas mulheres aí pra escrever, porque vai ser legal. Não. Tipo, a gente ia na casa do hip hop, encontrava umas minas que fazia fanzine. Pô, por que não divulgar o trampo das minas, tá ligado? Pode colocar o seu trampo lá? Pode. Então, tem que dar vazão pra aquilo, né, cara? Independente de ser uma mulher ou não que tava fazendo, entendeu? O trampo era bom. A gente fica na Twitch, mano, é outro universo, né, cara? É, outro universo, igual você falou, né, meu? Cara, tem um computador que vale uma casa, aquela coisa toda. Não, a gente continua humilde, mas querendo fazer o melhor possível, cara. Apanhando aqui das configurações. A gente tá, se você, assim, é uma tecnologia que não é nova, tá ligado? É nova pra gente. Pra gente é nova. É, pra gente é nova e a pandemia empurrou não só a gente, mas várias pessoas pra isso, tá ligado? A pandemia acabou te empurrando pra um outro formato. Tipo, você não pode encontrar as pessoas, não vai ter show, não vai ter festa, tá ligado? Pra produzir conteúdo não tá fácil por vários motivos, tá ligado? Até mesmo, até saúde mental, tá ligado? Tipo, você tá com várias preocupações, tá um monte de coisa passando na cabeça, tá ligado? É uma equipe, são várias pessoas, tem um que tá um pouco melhor, tem um que já não tá tão melhor, não tá sabendo lidar do mesmo jeito. Então você tem que ir procurando novas alternativas para fazer bem para você e para que você continue produzindo, né? Você continue produzindo conteúdo. Então o que a gente tem feito é a Twitch, a gente tá tentando montar uma programação daquele nosso jeito, né? Devagar. A gente não tem estrutura, não tem patrocinador, então tentando montar uma programação assim devagar, já estamos com... Tem três horários aí praticamente fixos, né? Que é de sexta-feira os DJs, de sexta-feira às 17 horas o Na Vitrola com o DJ Nando e o Anderson Seco, que é de sexta, né? E de segunda o Ouro Milá, às 20, e o Algo a Dizer, que foi o primeiro fixo, né, com horário fixo, que já tá indo para a 11ª edição, de terça-feira às 20. E estamos apostando nesse formato, né, não só de ao vivo, mas algumas coisas também, eu tenho feito algumas coisas gravadas, né, do mesmo jeito que você está fazendo aqui, né, trocando ideia, mas em vídeo e também em podcast, né, que nem eu falei, o Arthur, que é um colaborador que já estava nessa como dizer, nova geração do Bocada, ele continua e ele fez um podcast, né, e tem planos de fazer mais, né, de continuar com esse formato também de podcast. Então a gente tem, a pandemia acabou fazendo com que a gente explorasse coisas que não são novas, mas que a gente não utilizava, né. Não, e se parar pra pensar, vocês já tinham podcast há muito tempo, né, cara? Mas na época não existia esse nome, não sei se existia, né, mas a gente não usava esse nome podcast, tá ligado? Mas na verdade era de música, né, era como se fosse um programa de rádio, eu falava informação sobre as músicas, mas tocava a música. Só que era disponibilizado no site em MP3, né? É, então, tinha umas paradas pra gente baixar, assim, os arquivos. Não, tudo baixava, né? A gente não conseguia colocar... Tipo, umas paradas desse tipo, tinha mesmo, assim, eu lembro de... Tinha. Era tudo tudo era pra... Tudo você conseguia baixar. E, tipo assim, não tinha só o programa do Gil, né? Tinha. A gente tinha vários programas. Tinha até do pessoal daí do Vale. Isso que eu ia falar, do Ralph. Tinha o programa do Ralph, que chamava Batida Inversa. O Barba Negra. Isso. Gírias Racionais. Gírias Nacionais, isso. Então, ele tinha o do Ralph, tinha o do Totóin. Não, na verdade, o do Totóin, acho que era o Batida Inversa. Agora eu fiquei na dúvida. E o do Ralph, eu acho que era outro nome, cara, se eu não me engano. Hein? Agora eu não lembro. Eu também não lembro. Agora eu não lembro. É, não ele, vou lembrar. Que ele gravava na Unital, lá na universidade. Isso, era na faculdade, né, na universidade. Aí tinha o do Totóin, tinha o do Ralph e tinha um do outro mano também, que era do interior, não sei se era de Minas, o Eremita. Eremita Roots. Que faz rap, tinha o programa dele também. E tinha o do Zeca também. Ah, e tinha o do Zeca e tinha outro, André. Tinha, mano, se a gente for buscar, tinha o da menina de Curitiba, a menina do Paraná. Verdade. Ela tinha o programa na rádio no Paraná. E ela disponibilizava também no Bocada, que chamava Hip Hop Radio. E o do Zeca era o Boomshot. O Boomshot. Era o que eu mais ouvia, viu, mano? É, o Boomshot tinha entrevista, e o Boomshot lançou, depois disso, o Boomshot lançou coletânea. Teve show no Sesc, eles fizeram show, trouxe até um gringo, teve o... Como era o nome do cara, mano? Da banca lá do Mad Lib. Não vou lembrar. Wide Child. O Ed Child veio no show no, no Sesc, no lançamento da coletânea do Boomshot. Teve uns programas clássicos, né, mano? Ele fez o programa com o Marechal, que o Marechal não tem disco. Então o Marechal cantou no Boomshot aquela Sua Mina Ouve Meu Rap e virou um sucesso a música, mano. Viralizou. Antes de existir isso, antes de existir esse termo, tudo, o Sua Mina Ouve Meu Rap você encontrava até no camelô, mano. Sua Mina Ouve Meu Rap, tu tá boladão. Pede pra ela desligar e ela aumenta o som. Foda-se, diz que não quer nem saber. É melhor tu ficar quieto, malando pra não perder. Sua Mina Ouve Meu Rap, tu tá boladão. Pede pra ela desligar e ela aumenta o som. Foda-se, diz que não quer nem saber. É melhor tu ficar quieto, malando pra não perder. Aí, ela restringe a minha rima no seu ouvido. Diz que vários sempre tentam copiar, mas nunca sai parecido. Não quero ser convencido, mas ela que tá dizendo. Eu só tô desenvolvendo o acontecido. Vai vendo, foi com a grana que sumiu da tua carteira. Que ela foi no uruguaiano, viu e ficou de bobeira. E já pôr com os beats, que nem com pornografia. De rapidinho, pedi pro camelô, mas não repite, por favor. Principalmente aquela de amor, porque se identificou com o que meu rap falou, mané. Embrulhou pra presente, pra te dar na mão fé. Cê não aceitou porque não ia com a minha cara, qual é? Ela mandou ser esse pu, boladona, veio de kung fu. Toma, oh. Tava naquela semana, cê viu que o ritmo da noite ia ser pior que o da corona. Ela não é MC, mas fez mó cara de mal. Decidiu que ia sair, vou pra batalha do real. Não tem como impedir, porque perdeu a moral. Antes de pôr a culpa em mim, aí, puxa, vê legal. Sua mina ouve meu rap, tu tá boladão. Pede pra ela desligar e ela aumenta o som. Foda-se, diz que não quer nem saber. É melhor tu ficar quieto, malandro, pra não perder. Sua mina ouve meu rap, tu tá boladão. Pede pra ela desligar e ela aumenta o som. Um shot, diz que não quer nem saber. É melhor tu ficar quieto, malandro. Viralizou esse negócio, viralizou muito. É, igual a entrevista do Sabotagem. É, entrevista do Sabotagem. A gente, o Napoli fez uma entrevista com o Sabotagem. E antes do Sabotagem morrer, claro, né? Mas foi pouco antes, assim. E ele fez foi... entrevista agora, vai ser impressionante. Não duvida, não. Então, o Napoli fez essa entrevista com o Sabotagem, mas foi bem... Foi uma das últimas entrevistas que ele deu, assim, né? Pra mídia escrita, né? Foi uma das últimas entrevistas que o Sabotagem deu. E aí, um dia, a gente tava andando no centro de São Paulo, aqui na Santa Efigênia, e eu escutei, mano. Aí eu escutei, eu tava com o André, se eu não me engano, acho que a gente tava junto. Aí eu escutei e falei, mano, essa entrevista é a entrevista do Bocada, mano. Aí voltamos no camelô, falei, mano, dá esse CD aí. Compramos o CD do camelô, mano. O camelô tava vendendo uma coletânea do Sabotagem com um monte de música, show, música ao vivo, tá ligado? Música gravada ao vivo, não sei o quê. E o bônus era a entrevista, mano. Era a entrevista do Mocada que o Napoli fez, era o bônus. Esse CD não sei onde foi parar, tá ligado? Eu sei que a gente comprou o CDzinho ali do camelô e falou, mano, olha como os caras pegam. Porque dava pra baixar, né, mano? A gente não colocava a opção pra baixar, mas não tinha as proteções que tem hoje, tá ligado? De você configurar e falar assim, puta, vou colocar isso aqui, ó, o cara não vai conseguir baixar. Na época não tinha muito isso, tipo, você colocava e tinha vários esquemas pra conseguir baixar, igual hoje tem também, né? Hoje tem também, mas você ainda consegue meio que dificultar, não é qualquer... Essa pessoa não manjar muito, ela não consegue, ainda mais se estiver usando só no celular, né? Mas naquela época tinha os esquemas, os caras baixaram, mano, a entrevista do site, colocaram num CD pirata, mano. Entrevista com Sabotagem. Sabotagem, vou começar perguntando pro Sabota, por que Sabotagem? Puta, Sabotagem porque é o seguinte, periferia, né, meu, favela do Canão ali, colava eu, meu irmão Sérgio Matheus Finado hoje, e o Paulo Adalberto Pauleca, na escola, o Xó, e eu sempre magrinho pra caramba. Uma vez nós assistimos um filme do Pixote, os caras começaram até a pesar, querendo me colocar, o Lilica, olha o Pixote, olha o Lilica, mas não tinha jeito. Vira e mexe, meu irmão falava, esse cara, pô, esse moleque é puta, só fica fazendo uma sabotagem, e pegou, né, meu, Sabotagem até hoje, faz mais ou menos desde 82 pra cá. Pode crer, foi seu irmão que deu o apelido. Ele que apelidou e pegou. Não, e assim, isso é legal porque você vai vendo como você não tem noção do alcance, mano. Como você não tem noção do alcance? Tipo, a gente nunca ia imaginar. Pô, caramba, colocamos a entrevista, o cara pegou a entrevista e colocou num CD como faixa bônus. Porque era uma entrevista curta, assim, não era uma o áudio não era muito... Era um áudio de, se eu não me engano, era um áudio de 12 minutos, 12, 15 minutos. Era como se fosse um podcast. É, o ano passado a gente reeditou essa matéria aí, essa entrevista. É, a gente colocou em destaque, teve... Não sei se foi, não lembro se foi no aniversário do Sabotage ou na data da que ele foi assassinado. A gente colocou um especial, né? Acho que foi no aniversário dele, a gente colocou um especial no site. E aí a gente resgatou esse áudio e publicou de novo. E uma entrevista bem legal, assim, uma entrevista que ele falou coisas que a galera ele não tinha falado em outros lugares, tá ligado? Foi uma entrevista bem. Foi bem da hora mesmo. Irmãos, foi uma satisfação ter vocês aqui. Papo rendeu bastante. Eu acho que tem muito mais conversa ainda. E eu vou chamar mais vezes, pode crer. Obrigado por ter convidado a gente, por dar uma força pra gente quando a gente acabou fazendo contato com você. Você vê como são as coisas. A gente fez contato com você através dessa nova plataforma que é a Twitch, que a gente acabou fazendo contato. E você ajuda a gente até dar uns toques de configuração lá, às vezes até ao vivo mesmo no chat, interage ali com a gente do mesmo jeito que você... De certa forma interagiu o que você falou no começo do site, porque querendo ou não, também era uma interação, né? A gente não, mesmo não tendo contato e tal, querendo ou não, você estava de alguma forma interagindo e agora reencontramos numa nova plataforma, né? Aproveitando para quem estiver ouvindo, é twitch.tv/bocadaforte, o nosso canal, né? E é isso, mano, agradeço. Obrigadão mesmo, ao que precisar a gente tá aí, tá ligado? Ah, meu, eu vou na mesma linha do Gil, cara. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, foi um prazer ter te conhecido na Twitch aquele dia, num lugar nada a ver, né, cara? A gente começou a trocar ideia, pá, pá, pá, quando fui ver, pô, entrava no bocado, pá. E é uma parada, cara, que... Aí você percebe o quanto o Bocada é grande, cara. Quantas pessoas a gente atingiu, assim, durante esses 20 anos, sabe? Porque é igual, né, a gente conheceu, você tudo bem, você tá aqui do lado, você tá aqui no Vale, não é tão longe. Mas, pô, você receber e-mail da Noruega, cara, você conhecer gente da Índia, gente da Austrália, cara, isso daí não tem dinheiro que pague, mano, tá ligado? Isso aí, manos e manas. Espero que tenham curtido. Semana que vem a gente tá de volta. Lembrem-se, se possível, fique em casa. Use máscara, use camisinha. Xingue um bolsominion. Mantenha sempre uma distância segura, muito mais dessa gente escrota e nojenta. Procure sobreviver mais essa semana, firmeza. Até lá, é nóis! Doc Sujo, o podcast do Submundo.